Inclusive, acho que o bicho arranjou o rim de Vênio. É que não importa o quanto você tem ou o quanto você não tem, você precisa de vivenciar a espiritualidade. Sim. Vivenciar a espiritualidade não é só ir a um terreiro de Umbanda. Vivenciar a espiritualidade é buscar se encontrar primeiro consigo mesmo. E buscar um lugar onde tu possa sentir um refúgio espiritual. Que teu espírito possa sentir alegre, satisfeito, encaixado. Né? Encaixado. Onde tu sinta que aquele lugar que tu tá ali trabalhando tua espiritualidade tá fazendo você ser um ser melhor. Que é isso que qualquer religião tem que promover. Fazer você ser um ser melhor. Mais paciente com você mesmo, que vai dar mais paciência para com o outro. Claro. E dizia ao Xê, construa o seu caminho, que não tem como você errar o lugar onde chegar. Então, o senhor, com a visão que o senhor tem, o senhor está dizendo, eu tenho que respeitar o ser humano no degrau da escada em que cada um se encontra. E eu tenho que Exatamente. falar esse discurso. Só que eu chego com o olho aqui, vou, com outro discurso, Mas eu não porque quero eu não tenho que essa sabedoria do Senhor. ele falar discurso para eles. Eu quero que eles vivenciem. Certo. Né? É. Eu quero vivenciar. Claro. Falar, eles podem ouvir, sentar aqui, sair aqui. Eu quero que eles vivenciem. Sim. A partir de se olhar, se respeitar. Olha, a partir do momento que você sabe que se você sentar na ponta de bar e beber até ficar ruim, você está desrespeitando o seu corpo, Sim, o limite do seu corpo. claro. Se você se enche de droga, você está desrespeitando o seu corpo. Se você se prostitui, você está desrespeitando o seu corpo. Qualquer ação que você tem que prejudique a você mesmo é um desrespeito com você. Então, se você não se respeita enquanto tempo, enquanto pessoa, se você não tem a hora para dormir, a hora para se alimentar, é um desrespeito ao seu corpo. Se você não para um minuto para você, seu organismo parar, até se você é viciado em trabalho, é desrespeito ao seu corpo. Se você extrapola as 24 horas do dia que foi lhe concedido por Deus pela espiritualidade para você fazer tudo, e você extrapola isso, e seu corpo exige que você durma 8 horas, 7 horas, você dorme uma, é um desrespeito ao seu corpo. Então você precisa aprender a se respeitar em todas as dimensões. Precisa aprender a se respeitar em todas as As dimensões. missões, e se respeitar é começar a se amar. Se eu me amo, eu vou comer nas horas certas, eu vou dormir o tanto certo. Né, minha filha? Eu vou planejar o dia para não ficar virando noite, trabalhando. Pronto. Claro que sim. Então, quando a pessoa interioriza na consciência, o senhor está dizendo que isso pode demorar para algumas pessoas. Eu não estou dizendo que pode, não. Demora, meu filho. Olha lá, isso. É por isso que está vendo a violência e a intolerância. Está crescendo. Aí, foi isso que eu falei no começo. A violência e a intolerância está crescendo e o senhor afirmou que cresce porque demora no ser humano de integrar em si essa habilidade de praticar o amor, a humildade e a tolerância. Mas porque não só no que está fazendo a agressão em contra todas mim. as pessoas, uma filha. No agredido também. Por quê? E isso acontece porque nós não, as pessoas não estão ali trabalhando, lidando todas com a espiritualidade e a religiosidade. Elas estão tratando de religião. É isso que eu quero que se compreenda. Não é a espiritualidade da igreja A, a igreja B com a igreja C da Umbanda que estão se degradando. Sim. São religiões. Claro, a ganância do ser humano dentro do Sim. contexto. Do mercado de religiões. Certo. A marca bem a expressão que esse pai está dizendo. Mercado de religiões. Certo. Se tivesse tratando de religiosidade e espiritualidade, não tinha intolerância nem essa agressão. Certo. Nem o desrespeito. Onde é que não tem respeito? na disputa do mercado. Certo. Que as regras valem tudo. Quer ter mais, ganhar mais. A intolerância está saindo daí, meu filho. Aí, é essa fonte da intolerância, pai, que eu vejo o senhor dizendo assim, a intolerância sai daí. E eu tenho a ideia, o senhor vai me permitir dizer? Não, te dei a permissão. Que a intolerância não sai de quem é ignorante do outro lado e pratica violência comigo e quer me excluir da face do mundo porque não gosta do que eu faço. Eu acredito que a intolerância começa a existir na pessoa que podia ter comido um prato de comida só e comeu dois. Aí ela coloca no mundo, com as inconsistências e falhas dela, uma energia, entre aspas, né, de escuridão e de ignorância. O mundo inteiro preso dentro dessa ignorância, o outro age sem a sabedoria e me atinge. E aí ele me causa uma provação para eu ser mais disciplinado na hora de comer, na hora de ler, na hora de ouvir um preto velho. E quando o preto velho me fala e eu não ouço, não coloco em disciplina o ensinamento dele, eu estou somando a tudo que é de ruim que vem contra mim. Seja isso, ou o trânsito, ou qualquer coisa. Olha, isso aqui é ensinado para ele. Se não praticar fora daqui, não adianta. Ah, mas quando o pai diz... Sim. E você está concordando comigo. Estou. Você não está discordando, não. Não. O pai está dizendo, se nós estivéssemos tratando aqui que essas pessoas, como a Umbanda que trabalha a espiritualidade, que o padre trabalhasse a espiritualidade, que o pastor trabalhasse a espiritualidade, aí, neste campo, nós podíamos estar trabalhando tudo desse jeito que você está dizendo. Só que eu estou dizendo para você que a intolerância está nascendo porque as pessoas não estão sendo ensinadas, doutrinadas, disciplinadas espiritualmente. Elas estão sendo ensinadas, disciplinadas a dizer que a fé dela é melhor. Claro. Que o Deus dela que salva. Você está entendendo? Estou entendendo. Porque eles querem mais pessoas lá. É isso que eu estou dizendo. Sim. E se... Porque, pai, se a intolerância nasce no outro e no jeito que o outro é ensinado... Não, meu filho, deixa eu dizer. Ela nasce aí. Mas por que que ela cresce? Ela cresce porque ela encontra guarida. Ah. A guarida é naquele sujeito que está em evolução ou que não evoluiu nada. É isso que eu estou dizendo. Bom. Você está entendendo? Sim. Você traz a plantinha e bota em terra fértil, ela vai crescer uma ave, não vai? Vai. Então o intolerante vem, aí se depara com um sujeito que ainda não conseguiu se disciplinar espiritualmente, o que é que vai dar? Uma explosão. Olha. De intolerância. Sim. Tu tá pensando o quê? Que teu Deus é melhor do que o meu? É? Sim. Aí tem um banista que diz logo assim, eu vou deixar o Jexu pra tu. Né, assim? É mesmo. Então, assim, tanto sujeito. Então isso, meu filho, é um processo. Certo. Porque vocês vivem sob a custódia da violência e da intolerância. Vocês vivem sob a custódia da energia do ter. E a energia do ter, ele traz a soberba e o orgulho. Ele não traz a humildade. O que se precisa é trabalhar dentro de qualquer instituição que trabalhe com gente. A energia do ser e do conviver. Uma vez eu fui assaltado por 5 pessoas. Menino, tá vivo. Eu era o gerente noturno de um hotel. Só tinha mais uma pessoa comigo, que é o cara que carregava a mala. Eles chegaram lá, puxão, puxão, me colocaram no chão. Engatilharam na cabeça do mensageiro, que é outro rapaz. Aí eu falei, não, ele tá falando a verdade, não tem dinheiro aqui. E se tem cofre, a gente não sabe onde tá. Sabe o que ele falou pra mim? Cala a boca que tem cofre sim, e me chutou a cabeça. Veja. Como que eu posso dizer que tudo isso começou no sistema econômico e combater quem ensina o sistema econômico, ou as pessoas que agem com ele, ou o sistema religioso, ou as pessoas que interagem dentro dele? Como eu posso dizer que a origem daquela violência para comigo começou em outro e ainda resolver? O meu pensamento era assim, eu estou sofrendo isso porque começou em mim. Ontem eu podia ter lido um parágrafo do livro, eu li uma linha só. Então eu coloquei no mundo menos luz. E aí esse menino agora está ignorante. Por quê? Porque na minha existência, quando eu podia ter colaborado com mais luz, que eu acredito que é onde combate a intolerância, eu fazendo o meu melhor, e quando acontece alguma violência contra mim, eu não posso dizer que isso começou porque educaram os outros errados. Foi porque na hora que eu podia ser o meu melhor, não fui. Agora é o que eu tenho para viver com isso. Bom, filho, deixa eu dizer. Pensar assim, no mundo que vocês vivem, é um pensar de ingenuidade. Ingenuidade? É ingenuidade. Sabe por quê? Sim. Você não estava matando nem roubando ninguém. Não. E você só deitou porque ele estava com a arma. Você deitou porque ficou com medo de morrer. Para obedecer, você foi imposto a obedecer. Sim. Aquele assaltante, ele foi ensinado sim a ter aquele comportamento. Sabe quando? Sim. Quando a escola deixou de fazer. Lá. Quando a família deixou de fazer. Quando o sacerdote que ele frequentava deixou de fazer. Quando o sistema deixou de fazer. Certo. Só que daí é muita gente para consertar. Por isso que você pensa isso é ingenuidade. Sabe por quê? Nós estamos bem aqui, vibrando para que o mundo tenha paz. Mas eu não posso dizer esse meu cheio que ele foi achatado porque ele deixou de rezar hoje. Pode não ser rezar, mas foi porque um pensamento não, rezar, melhor... isso que eu estou dizendo. Quando eu falo rezar, claro. Não estou rezando um texto. É um texto, dos exemplos, né? Claro. Eu estou falando rezar no sentido de emanar energia positiva. Sim, sim, sim. Eu só vou dizer para você. Os meu tijolinho... Não começa nenhuma palestra, pode ser no meio de doutores sem fazer uma oração. Oh. Não chove sem pedir permissão. Mas isso não impede que apareça um ou outro com o dedo estragado, infeliz, insatisfeito, que não faz, que se incomoda com a fala dela. Porque a fala dela é espiritual. Sobre o fazer com as crianças. Ela não tem uma fala profissional, ela tem uma fala espiritual. Certo. E ela não tem medo de falar. Claro. E você precisa ver, ela é impetuosa quando trata disso. Certo. Ela é impetuosa. Aparece. Eu não posso chegar jeito com meu cavalo, que é porque ele deixou de fazer isso, não. Sim. Aquele momento é de aprendizagem. Claro. O momento que você ficou quietinho, além do medo que você tá daquela arma disparar sobre você e os demais, que você tentou acalmar quando você disse que de verdade não tinha cofre, não tinha dinheiro. Aquela sua tranquilidade, meu filho, foi porque naquele dia tu emanou energia. Tu emanou tanta energia que aquele bandido te fez estar aqui. Para continuar a tua missão. A tua energia... Tu não podia interferir no livre-arbítrio daquele de lá e te agredir. Mas tu podia interferir na luz que conservaria a tua vida para tu cumprir a tua missão. Oh, meu Pai. Por isso que você está aqui. Graças a Deus. Salve Deus. Salve Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eita, menino. Então, Pai, quando a pessoa... se eu... ver que existem culpados pelos desafios que eu encontro na vida, outro que eu próprio, eu posso querer me colocar na posição de capacitado a separar o bem do mal. Sabe, meu filho, no que você vive, imagina você. Você pode fazer isso. Quando certa feita, meu tijolinho foi para uma palestra. Foi para uma palestra, o médium foi para uma palestra. Para uma palestra. Sim. Profissional. Certo. E ela pediu que nós acompanhássemos ela, mas pediu que Tranca Rua fosse à frente. Porque ela intuiu que naquele dia seria um grande embate. E ela sempre chega nas nossas orientações. E ela foi. Ela mandou muita energia naquele dia. Sim. Muito mesmo. Ela chegou a mandar tanta energia que teve que ficar um dia em casa. Teve que o quê? Ficar isolada. Ficar isolada. Porque ficou muito frágil. Certo. Mandou muita energia. Despendeu energia. Né? Bastante. Claro. Para dissipar as energias negativas que estariam lá no recinto, que poderiam tumultuar. Certo. Então, quando eu fiz sair de casa, é muita energia para aquele dia. Peça o seu guia espiritual que toma a frente. Pode até acontecer, porque vocês são sujeitos à lei da terra, né? Mas os impactos são menores. É tanto que neste dia que ela solicitou a presença nossa lá e tudo, sim, que nós somos à frente. E se nós não tivéssemos ido, se ela não tivesse mandado essa energia, nós não tiramos do livre-arbítrio, mas não houve tumulto. Em vez de ser uma multidão, foi uma pessoa só. Claro, claro que sim. Que não teve força nenhuma. Os outros silenciaram. Sim. Então, o tijolo não podia nos acusar que não ajudamos, porque apareceu uma pessoa. Certo. A energia, a vibração foi que tirou o tumulto. Isso não quer dizer que ela não vibrou, ela vibrou muito. Sim. Mas sobrou aquele que é preciso, necessário, que a gente tem um mal necessário, até para alimentar a tua fé. Você está entendendo? Sim, sim. Então, Chico, o que esse pai quer dizer com tudo isso? Que não pense que aconteceu algo ruim, porque você deixou de emanar uma energia positiva. Existe o livre-arbítrio, existem as coisas que já é para acontecer. Mas quando tu emana uma energia positiva logo que acorda, que tu é uma pessoa que está sempre emanando coisas boas, as ruins podem até se manifestar, mas com impactos tão pequenos que só vem para provar quanto é a tua fé. Claro que sim. Mesmo que cheio de um grãozinho de mostardinha. Não é, meu filho? Sim. Salve Deus. Salve Deus. Então o senhor define como ingenuidade a gente, por exemplo, achar que tudo foi porque você não vibrou positivamente, que você foi assaltado naquele dia porque não pensou. Naquele dia você chegou com o espírito de trabalhar. Sim. De receber bem os hóspedes, não foi? Você está entendendo? Foi. Recebeu todo mundo bem. Foi isso que te manteve vivo, meu filho. Tu foi livrado pelos teus bons pensamentos, pela tua energia vibratória. Certo. Mas não podia impedir que a chave acontecesse. Certo. Mas a tua vida ia ser conservada. Sim. Olha aí, mais um motivo de ficar em paz. Sim, é isso que o pai está dizendo. eu só estou assim, querendo entender melhor. Ou tem uma visão assim diferente no que se refere à origem do mal do mundo. Eu digo que eu sou a origem de... O mal do homem, a origem do mal do homem está, eu vou dizer, no desamor. Meu, não dos outros. De todas as pessoas. Mas todas as pessoas sou só eu. É, mas acontece que você responde pelo seu desamor. É só o que ela responde pelo desamor dela. Mas você pode sofrer uma ação do desamor dela. Isso. Mas, é isso que eu estou dizendo. Mas eu só sofro uma ação do desamor dela porque, de alguma forma, existe uma sintonia. Porque senão, como o senhor falou, o cuspe voltava. Sim, mas deixa eu dizer, tu está bem aqui sentado. Olha, deixa eu te contar uma história. Bem aqui tem um lugarzinho que parou um monte de gente para rezar. Sim. E iam para Romaria. Achar o tanto de cheiro, sabe, de Romaria de lá dinheiro. Achar o totudo de uma vez só. E aí? Já dizia que não estava na sintonia espiritualizada. Não, não, mas digo, naquela hora eu vou olhar e vou dizer graças a Deus. Eu quero dizer que a interferência do humano, de Jabô dele. Você pode estar bem aqui rejando, de olho fechado, viu? Pá. Tu está na sintonia. Certo. Mas o desamor que está dentro dele implode, explode sobre ti. E aí eu vou buscar a origem nos outros? Não estou dizendo da origem. Eu estou dizendo que a origem de qualquer violência e intolerância é o desamor social, o desamor existente em cada um. Então, mas daí, se o senhor me diz isso, eu vou procurar corrigir isso no social. Você vai corrigir outros. Em Oxê, e cada um deve corrigir em Oxê. Isso. Eu estou querendo lhe dizer que ninguém, nem todo mundo, tem essa consciência espiritual. Porque ele passa pela consciência espiritual. Sim, sim. Você tem, aí ela não tem. Aí ela vem com a faca e tira bem no estômago. Claro. Bota seu bofe fora. É. Você está entendendo? Sim. É uma coisa, meu filho. A origem do mal, da violência, da intolerância, está no desamor. O desamor existente em cada um. O que cada um precisa ter é consciência espiritual. Mas como cada um não tem essa consciência espiritual, continua o ódio, a violência, a intolerância no desamor. Perfeito. E o que é que meu filho não está entendendo? Não, o que eu estou dizendo é isso. Se porque o desamor individual de cada um que causa a intolerância religiosa, está somado ali o meu desamor. Não, pai, não está dizendo isso. Se você também for uma pessoa que não tem a consciência espiritual, com a falta de consciência espiritual dela, com o desamor dela, com o seu desamor, vão se matar. Isso. É isso que o pai está dizendo. Certo. E o pai está dizendo, mesmo você com a sua consciência espiritual, você pode diminuir o impacto do desamor dela com a chão sua. Você pode diminuir o impacto. Sim. Mas não quer dizer que sua consciência espiritual possa, naquele momento, a não ser que esteja na corrente muito, muito forte, claro, de chegar com uma flecha. Tocar no coração dela. Olha aí. Sabe, meu filho? Certa feita, meu tijolinho foi assaltado. Ah. Ela conseguiu, foi um assalto grande, ela conseguiu se esconder debaixo de um pneu. Sim. Mas ela pediu socorro e foi levantar a cabeça para ver o lugar que estava, que ela não tinha visto. Ah. Ela ligou para os homens da terra. Aí viram ela. O bandido veio com a arma para matar ela. Ela disse, meu pai, e agora? Aí eu disse, e o que está no seu ventre? Ela disse, mas meu pai, eu não tenho nada no meu ventre. Ela disse, você tem. Isso vai alcançar o desamor dele. Rapidamente ela entendeu que aquele homem forte com a arma na mão, ela disse, moço, leve tudo que você quer, me mate não, que eu tenho uma criança no meu ventre. Ela diz porque nós orientamos. Uhum. Mas você sabe qual é a criança que o pai falava? Uhum. Era chamichão espiritual. Oh, que lindo! Graças a Deus. Que ela tinha que cumprir. Sim. Você sabia que o bandido foi achado, devolveu tudo dela. Só dela, do jeito, ninguém foi devolver. Oh, claro. Ela foi conhecer o bandido lá no Maranhão, chamaram ela. Que lindo. Tudo dela foi devolver, do jeito meu não foi. Deus. Então, meu filho. Sim. Naquele momento, a corrente vibratória que estava sob meu tijolinho, uhum, alcançou ele. Mas o desamor dele era muito grande. Ele podia ter matado. Claro. Ter levado, ter matado. Sim. E não foi o desamor do meu tijolinho e das pessoas que estavam ali, que foram assaltadas, que provocou essa violência? Foi o desamor existente nessas outras pessoas. Sim. O desamor e a gana pelo ter. Você falou que foi o desamor existente nas outras pessoas. Nas pessoas que estavam assaltando e a gana pelo ter. Estava todo mundo ali na paz, comemorando. Você está entendendo? Sim, era todo mundo na paz, em harmonia. Claro que sim. Aí vem um grupo externo, uma falange do mal, certo, que não quer ver paz, para tirar paz e tirar vida. Você não pode se acusar, você está entendendo, meu filho? Porque existem as falanges do mal. Elas estão existentes porque também existem as falanges do bem. E é um combate que vai existir sempre. Neste momento que nós estamos aqui projeando, bem aqui no plano espiritual, estão lá projeando, querendo que este preto velho venha se contradizer e querendo que você queira provar o preto velho. Não. Não, eu estou dizendo que no plano espiritual também acontece. Eu sempre digo isso para elas. Sim, sim. Nós estamos aqui projeando e lá no plano espiritual tem os inimigos projeando para que nada disso aconteça. Olha. Ficar e pôr de alerta. Claro. Eu sempre digo para a minha tia, ficar em alerta o que é a atitude do homem pela conduta dele de valor e o que foi uma ação provocada pela interferência espiritual. Sim. Você tem que conhecer a diferença. Claro que sim. Porque há comportamentos pela construção de valores e há comportamento pela interferência espiritual. E você tem que saber se discernir. Sim, sim. Você não pode achar que tudo foi interferência espiritual. Porque o sujeito é formado pelo conjunto de valores de onde ele vivencia, de onde ele foi criado, de onde é a formação religiosa dele e do que ele acredita de verdade. Ah, e os seus pensamentos mais interiores. Sim. É tanto que lá na Sagrada Escritura, o salmista Davi diz, sonda o meu proceder. Pede para Deus, olha dentro de mim. Sim. Né? Claro, claro. Por isso que eu não posso achar que tudo aconteceu, porque eu acho uma pessoa que ainda estou mal. Eu tenho que ter a consciência espiritual que eu preciso melhorar todos os dias. Eu preciso estar se avaliando todos os dias enquanto pessoa do plano terreno. Todo dia. Eu tenho que baixar, chegou a noite, eu fiz mais bem ou fiz mais mal. Olha lá. Aí eu vou me encontrar com a espiritualidade da minha noite. Sim. Que aquele outro dia vai ser um dia que eu vou praticar mais juventude. Então eu tenho que fazer isso. Sim, sim. Baixar não, o livro do dia. Claro que sim. Você está entendendo? Sim, estou. Eu expliquei para você direitinho. Sim, sim. Você acha que esse povo está me ouvindo vai entender que o pai está dizendo que as pessoas nasceram para amar e ser amada e que toda violência, toda intolerância está no desamor nas pessoas, que nós precisamos cultivar o amor. Sim. E que a paz não começa no outro, começa em mim. Bom. Dentro de mim. Mas que eu estou sujeito, enquanto sujeito terreno, sujeito ao desamor do outro, a um ato de violência e de agressão do outro, porque ele está desamoroso. Ele não tem a consciência espiritual que eu estou construindo diante de mim. E o que eu apelo, cada um que está ouvindo este pai, importa a religião que você seja, né? Então, cultive uma consciência espiritual de se amar mais, de se respeitar mais, de se alimentar melhor, de trabalhar com mais amor, para que seu trabalho não seja fardo. E você pode olhar todo dia para o outro com um olhar de bondade. Perceber o outro em absolutamente tudo na sua beleza maior que a sua beleza espiritual. Uhum. Né? Claro. Achei de Deus. Louvado seja. Eu achei no Senhor Jesus Cristo. Vovô, vou citar uma situação, por exemplo. A pessoa passa. Tem uma poça de água no chão, passa um carro e molha ela. Salve Deus. E ela está correndo para o trabalho toda branquinha. Você não acha natural uma reação humana dela? Não se sentir satisfeita? Porque ela se preparou para ir para o trabalho. E alguém que porque ia na soberba de um transporte, teve o prazer de me melar. Isso. Não seria uma reação natural humana? Sim. Seria. Sim, sim. Que não seria natural, se ele sendo uma pessoa espiritualizada, ele querer matar, espraguejar. Mas ele se sentir incomodado por aquilo é uma reação natural humana. Claro, claro. Imagine que ele não tinha tempo de voltar em casa, porque se ele voltasse, o patrão ia cortar o ponto. Verdade. Ele ia deixar de ganhar aquele dinheirinho no final do mês que sustenta a família. Sim. Veja que é um encadeamento de situação. E se ele chegasse sujo também, o patrão não ia entender. Sim. O que eu estou querendo dizer para você, por mais espiritualizado que os sejam, estão vivendo sob as rédeas de titãs terrenos. Uhum. Certo. Claro que sim. E o que eu digo é só nesse sentido, que eu falo a mesma linguagem do voo. Mas assim, se eu estou passando com a camisa branquinha, o cara faz de propósito para me molhar... Você não pode achar que você naquele dia não emanou muita energia. Não. Não naquele dia. Não naquele dia. Nem naquele dia, nem antes de ontem. Você sofreu a chão do desamor e do desrespeito pelas pessoas daquele sujeito que não conseguiu se espiritualizar, que não conseguiu respeitar o outro, que não conseguiu olhar para o outro com um olhar de solidariedade. Você foi ali o alvo do desamor. Claro, claro. Mas assim, e se eu pensasse assim? Olha, eu estou num mundo de prova e expiação. Eu não posso esperar todo dia ser respeitado por todo mundo. Porque eu estou num mundo que é assim. E se eu estou num mundo que é assim, eu não sou melhor que eles. Sim. Então eu vou arrumar em mim todas as inconsistências que existem para depois cobrar dele que ele seja melhor. Xa, que é o que o senhor está falando. É verdade. Vamos aqui para a chão com o de Assis, né? Que deu tudo e foi ver a pobreza. Olha, tá doido, deu foi tudo. Ele ouviu isso. Sim. Depois foi canonizado. Tá. Eu quero dizer que aquela pessoa de branquinho sujou de lama. Ah. Imagine que ele se chateou, que a roupa está limpa, ele ia para o trabalho. Sim. Mas que ele não estraguejou. Não. Ele disse, Senhor, teve misericórdia desse sujeito, para ele não bater o carro. Sim. Ele pode ver isso. Mas ele pode só baixar a mão, tentar limpar no trabalho, para não se atrasar, para não perder o dinheiro. Claro. E mais na frente encontrar o sujeito com o carro batido. Sim, sim, senhor. Você vai dizer que isso foi o quê? Então, imagina a pessoa pensa igual o senhor falou, né? Ele não fez nada. Aí ele foi, caminhou mais para frente, o sujeito bateu o carro, ele lá foi ajudar a pessoa. É. Você vai dizer que a chachão aconteceu por quê? Essa é uma pergunta. Que é um diálogo. Sim, senhor. Então... E aí? Ele não espraguejou, ele não se ofendeu, só baixou a mão. Claro. Aí caminhou, viu lá o carro batido e o sujeito dele não foi ajudar. E aí? Por que que ele bateu o carro? Nesse caso, se a pessoa está andando e diz assim, Deus abençoa ele, que fique bem, mas lá dentro ele sabe que... Mas ele disse de coração, eu estou falando de uma pessoa que diz de coração. Isso, de coração, mas lá dentro ele sabe assim que... Sim, mas lá dentro ele sabe assim que está desse jeito por causa de vários fatores... Não, eu estou falando que não ele. Que ele reagiu assim, só fez limpar e diz dentro do pensamento dele, tem de misericórdia dessa pessoa. Aí chegou na frente, o outro tinha batido o carro. E aí? Qual outro? O que melhorou ele. Ah, entendi. Sim, entendi agora. E aí? O que foi? O que foi que fez o outro bater o carro? Sim. Acho que ali era uma provação que ele tinha que viver, né? Para aprender a ter amor, humildade e tolerância. O cara que estava dirigindo. Dentro do propósito, do caminho dele. Que pode não ter ligação nenhuma com você. Você está dizendo... Ah, é isso que eu estou dizendo para você. Sim. Você está entendendo? Se você cultiva bons sentimentos, você vai atrair bons sentimentos, boas ações. Sim. Mas mesmo cultivando bons sentimentos, você pode sofrer a chama de um sujeito desse. Sim, é o que o senhor está dizendo. Claro. Chega mesmo aqui. Você tendo bons sentimentos, você pode sofrer a ação. Claro, porque você está dentro do mundo onde tem mas gente... Mas alguém que... podia pensar que o outro sofreu um acidente Porque ele vibrou. Não, claro, não, não é isso que eu estou dizendo. Você está entendendo? Claro, claro, claro. Sim, sim, sim. Você está entendendo? Sim, sim. E alguém podia dizer assim, mas também foi jogar lama no mar com bem, não diria desse jeito se soubesse que ele é da Umbanda. Olha o que aconteceu. Claro. Não diria. Sim. Eu não digo assim, quem sofreu uma violência foi porque ele vibrou negativo ou porque a culpa é dele. O que se precisa, meu filho, sim, cada ser humano é se tratar espiritualmente das suas feridas, sim, que tem provocado desamor em cada um. Oh. É isso que precisa. Se nós tratarmos do desamor, das feridas do desamor justamente cada um, nós vamos estar tratando do respeito, da tolerância, da unidade, de tudo isso. Começando pela gente. Claro, cada um cuida, cada um. Claro, perfeito. Este é o sonhado e o desejado. É. Que é o que os sacerdotes não estão fazendo. Sim. Em seus centros espirituais. Sim, sim. Sem procurar corrigir os outros primeiro. Sim. Claro, claro. Pronto, é isso. Aí o pastor está lá chegando no carrão, o padre chegando, se alimentando bem, e as pessoas lá sentadas, sem saber o que vai comer quando chegar em casa. É. E aí, meu filho? Não é? Sim. Salve Deus. Claro. Aqui é uma família, aqui todo dia de trabalho, meu filho come tudo junto. É? É. Oh. Todo dia tem que comer tudo junto. Tudo junto? Para aprender, tocar energia, a comida rejadinha. Porque se ele não tem tempo para fazer isso em casa, mas aqui faz, come tudo junto. Boa. Rejadinha. Vovô, antes da gente terminar, fala um pouquinho só pra gente qual que é a missão da Umbanda na Terra. A missão da Umbanda na Terra, meu filho, é fazer se fortalecer, se alargar em ventos e brisas a bandeira do amor, da paz, da humildade e da tolerância. Oh. Essa bandeira branca, com dois braços abertos, para acolher todas as pessoas que precisam. É isso que é o papel da Umbanda. Oh. Acolher, amar, despertar amor. É lapidar os seres humanos dentro de uma sociedade tão desvalorativa e tão violenta em pessoas mais manchas, humildes, sim, humanas. E que o saber ser dentro delas seja maior do que o saber ter. Claro, claro. É isso que Umbanda faz. Como que o senhor veicula, ou melhor, como que o senhor trabalha a Umbanda na sua casa? A pessoa chega, fala assim, gostei, quero entrar. Qual, que o senhor fala para ela? Graças a Deus. Geralmente nem a gente acontece. Sabe, meu filho? É. Porque esse pai que é a qualidade. Sim. O que é que eu chamo de qualidade? Das pessoas que querem transformar suas vidas em dias melhores. A Umbanda não é uma caixa mágica que alguém entra pobre e sai rico. Entra gordo e sai magro. Não é. A Umbanda exige desapego. Então, quando entra ali um paciente, que aqui é cheio de chá. Um paciente? Um paciente. Uhum. Aí ele entra para falar com o pai. Sim. Né? O pai percebe a necessidade espiritual. Sim. E o pai orienta, olha, você precisa trabalhar a sua espiritualidade assim, assim, achado. Claro. Que você pode trabalhar em lugar tal. O pai orienta todos os lugares possíveis. Ah. O pai não chama para essa casa. Aí o pai diz, se sentir seu coração nessa casa, você pode ficar, que você vai ser orientado pela mãe pequena e depois por esse pai. Mas você tem que ficar onde seu coração vai fazer você se sentir bem. Oh. Claro. É. Eu não quero ficar dando chicotada em ovelha. O que quer dizer isso, pai? Obrigar as pessoas. Claro, claro. Amarrar o filho. Sim. Não. Deixa eu ficar aqui só com o fiozinho treinadinho. É aquele que eu precisava ajudar. Ah, se um terreiro tiver só um filho, ele não deve ambicionar mais. Não, não é ambicionar. Uhum. Até porque não faz parte da Umbanda ambicionar pessoas, é, adeptos. Sim, sim. Se eu fiquei só um filho ficou na minha casa, porque só aquele para chegar nos meus ensinamentos. Oh. Os outros para chegar, ser feliz e encontrar outros caminhos, claro, espirituais. Sim, sim. É? Então, o ensinamento da Chacaja é: meu filho não está mais feliz aqui, pois procure um caminho onde você possa ser feliz. O que eu quero é que meu filho seja tudo feliz. Oh. E felicidade é bem-estar de espírito. É se sentir livre para voar. Nenhum terreiro pode aprisionar o seu filho. Sim. Se não, deixa de ser um terreiro. Por que é um terreiro? Para todo mundo estar livre. Não é, o filho? Sim. Graças a Deus. Quais são os três maiores mitos, ou seja, impressões e pensamentos que as pessoas têm da Umbanda, que o senhor podia, nesse momento, esclarecer de uma vez que Umbanda não é isso? Primeiro, ele diz que nós não somos cristãos. Ah. Que não acredita em Deus e que tudo se faz é demoníaco. Ai. Né? Aí eles querem... Ele esquece, meu filho, que quem mais reja e ora é um bandista, que fortalece uma casa são orações. E que fortalece um xê é a crença dele no xê maior. Isso é um banda faz. Sim. A outra coisa é falar do Exu como sendo demônios. É se referir a Exu como demônio. Como demônio. Aham. Exu, ele é justiça. Aham. Exu, ele está para promover a felicidade. Exu é um trabalhador. Exu não faz maldade a ninguém. Uhum. Imagine eu ser um advogado na terra. Ele está lá para defender quem mata e da pessoa que morreu, não é? Sim. E se ele vai defender quem matou, isso faz dele um advogado ruim. Um advogado bandido? Porque ele foi formado para defender. Sim. Ele não foi formado para dizer, eu vou defender o inocente. Não. Ele foi formado para defender. Sim. Exu foi formado para defender. Oh. E promover a felicidade. Sim. Sem olhar a quem. Sem olhar a quem. Certo. E eu... Sim. Então, essas três coisas... Aí eles falam também que a Umbanda mata animal, né? Faltou eu essa. Quero saber, meu filho, tu come uma galinha viva? Sim. Tu não, come não, um boi vivo? Viva não. Para chegar até a tua mesa, esse animal foi morto. Foi. A Umbanda só mata o que ela come. Como você come carne na sua mesa, os humanos comem carne na sua mesa. E você sabe como é que o animal deixa é morto? E como que é? Menino, lá eles pararam na cabeça, é um sacrifício mesmo. É. Até chegar à sua mesa, aquele animal sofreu. Crueldade. Foi puxado, foi espancado na cabeça, foi feito de qualquer jeito. Sim. É outro mito. A Umbanda não mata animais, não sacrifica animais. Certo. Nós comemos carne que o recheio come. Oh. E as pessoas ainda comem galinha no molho pardo, né, meu filho? E o que é o maior parte, não o Xande? Então as pessoas, elas se condenam quando tratam dessas questões. Se condenam? É. Claro, hipocrisia. Exatamente. Sim. É falar daquilo que não faz, não pratica. Óbvio. Então o que está imperando no mundo é a hipocrisia. É. Né? Sim. Mas se alguém disser que come uma vaca virgem, um boi vivo, eu fico calado. Sim, claro que sim. Se come uma galinha com pena e ela cocorocando na mesa, eu fico calado. Certo. Não é? É. Mas se não comer, né? Vai dizer o quê? E o banquete que eles fazem? Nossa. E a extraviação de comida, com um monte de gente passando fome. Ora, meu filho, se as pessoas precisam é se olhar no espelho, é ver em quão lama elas estão atoladas para se dirigir a Umbanda de amor e paz e humildade. Sabe, meu filho, o que faz o homem a sua ignorância é o desconhecer. É o desconhecer. Sobretudo. O que faz o homem ser ignorante. É, o desconhecer, a falta do conhecimento. Certo. Claro, claro. A gente convida, vem conhecer a nossa Umbanda. Oh. E vê que ela é de amor e de paz. Né? Nós estamos aqui progiando. Você vê, o meu cavalo nunca botou um cigarro na boca. É. Tem problema de bronquite asmática, não pode nem sentir cheiro de fumaça, mas o bicho é meu. Ele tem, a médium tem problema de bronquite asmática? A gente não pode sentir nem cheiro de fumaça. Nem cheiro de cigarro. Não. E o senhor está dizendo que o cachimbo é do senhor. É meu. Claro, claro. Certo. Ou seja, vocês estão aqui muito ocupados com a saúde de todos. De todos? Claro. É, isso aqui não é bicho. Não. Isso aqui é um instrumento de fumação. Né? Para nisso, minha filha, me deu uma velhinha para me acender. Vem aqui, meu pito, eu quero encher esse negócio com meu pito. E um cafezinho quente. Se tem uma mãe acompanhando a gente e assistindo, e em dúvida se ela deixa ou não o filho dela ir para a Umbanda, se ela deixar e o filho for para uma casa séria, como é que o filho dela vai crescer? Vai crescer sendo um filho, como diz a Sagrada Escritura, honra teu pai e tua mãe para que teus dias sejam acrescentados. Honrando o pai, porque que é um bando em China, é obedecer os mais velhos, baixar a cabeça quando o mais velho fala, é a obediência e não a subserviência. Oh. A Umbanda ensina a obediência, a disciplina de viver no mundo, de viver com os mais velhos. Todas as religiões de matriz africana têm esse ensinamento. E de conviver com família e harmonia. Quem diz, meu filho? Nossa, que lindo. Então, se um filho, eu disser que é ir para a Umbanda, leva ele, vai acompanhar ele. E se ele quiser ir para a Igreja Católica, acompanha ele também. Se ele quiser ir para o Evangelho, que acompanhe. Disser que seu filho não pode caminhar só. Claro. Né? Porque diz a Sagrada Escritura, ensina teu filho no caminho que deve andar, para quando ele crescer, não se desvie dele. Se teu filho está buscando um caminho espiritual de tamanho meio à violência, onde o jovem nem sabe o que quer, leva ele, vai junto. Aquele que já ouviu que dentro da Umbanda se aceita trabalho para maldade, se engana? Se engana. Porque não existe maldade maior do que arrancar dinheiro de quem não tem. Eita! Você acha que existe maldade maior? Realmente? Do que eu tirar o dinheiro do pão do meu filho e entregar para um pastor e para um padre? Isso não se faz, né? Isso é maldade. Isso a Umbanda não faz. Uhum. Claro. Graças a Deus. Graças a Deus. Pai, estamos chegando nos 5 minutos finais. Ixi, meu filho, é mesmo. Acabou. Menino, e quanto tempo faz que nós estamos projetando? Vai fazer 3 horas. Pois essa prova está muito boa. E você quer ouvir mais o quê? Eu não sei se esse pai, esse humilde preto, respondeu a sua intelectualidade. Não, imagine, eu até peço perdão. E se esse pai se fez compreender as pessoas que estão hoje jovens. É, por isso que às vezes eu fico indo e voltando, para que eles compreendam, né? Então, mas compreenderam, sim. Eu espero. E dizer para as pessoas que eu estou usando esse peito, não está dando mau exemplo a ninguém. Ah. Isso é um instrumento de trabalho de preto velho. Sim. É? Mas que as pessoas não devem estar fumando, enchendo seus pulmões, né? Aqui eu vou e vai dissipar tudo. Claro. Quero que as pessoas entendam isso. Ah, o preto vai dando exemplo, está fumando. Não, isso é o nosso trabalho. Só neste momento e pronto. Ah. Esse é o trabalho de vocês? É, que nós estamos só nesse momento. É um instrumento. Né, de beija, ali. Sim. Tá certo? Não pode ser tomado como mau exemplo. Não pode ser tomado como mau exemplo. Não. Claro. E nem visto de preto velho, que nenhuma entidade vestia o seu médium, nem cigarro, nem bebida, nem cachimbo, nem nada. Ah lá. Né? Claro. O único visto que a entidade ensina é respeito. Sim. E disciplina. Dois bichos bons. Graças a Deus. Salve Deus. E o que é que meu filho quer saber mais? Pedir ao senhor aí que Dê a sua mensagem final para esse nosso encontro de hoje, agradecendo essa oportunidade de estudo e de trabalho com o Senhor a respeito da nossa vida, da nossa encarnação e nossas responsabilidades conosco e com o próximo. Ô filho, eu que eu digo às pessoas que estão nos ouvindo e vendo, é que não importa o quanto você tem ou o quanto você não tem, você precisa de vivenciar a espiritualidade. Certo. Vivenciar a espiritualidade não é só ir a um terreiro de Umbanda. Vivenciar a espiritualidade é buscar se encontrar primeiro consigo mesmo. Uhum. E buscar um lugar onde tu possa sentir um refúgio espiritual. Que teu espírito possa sentir alegre, satisfeito, encaixado. Né? Encaixado. Onde tu sinta que aquele lugar que tu tá ali trabalhando tua espiritualidade tá fazendo você ser um ser melhor. Que é isso que a religião tem que promover. Uhum. Fazer você ser um ser melhor. Mais paciente com você mesmo, que vai dar mais paciência para com o outro. Claro. E dizia ao Xê, construa o seu caminho, que não tem como você errar o lugar onde chegar. Oh. Esse é o nosso conselho. Claro. Salve Deus. Mas eu quero agradecer a você também por essa oportunidade. Imagina. O Espírito vai estar aqui. Imagina. Né? Falando. Eu que agradeço. Evoluindo. Eu, e eu sou um João Pedro Velho, ignorante, meu filho. Não sei se responder a altura das coisas que eu achei queria. Tudinho, respondeu mas, tudinho. Né? Estou aqui à disposição. Claro, e eu peço perdão ao Senhor se não deixei claro. Às vezes trazia algumas ideias para as pessoas compreenderem tanto. Mas é diálogo. Diálogo não é só parcimônia. É. Diálogo é para contrapor opiniões. Sim. Não é isso? Claro. E esse diálogo pode servir para muitas pessoas que estão desencaminhadas ou perdidas, olhando para o tempo, sem enxergar caminho porque não sabem construir. Claro. E então, finalizando, o senhor vai saber dizer se eu compreendi bem. O pai falou que na sociedade existem vários elementos. Cada um fazendo a sua parte, o todo se melhora. E que um influencia o outro. E essa influência pode ser benéfica ou pode ser maléfica. Todos, sim, sofrem influências uns dos outros e agem baseados nessas influências devido ao nível de evolução de cada um. E tem que trabalhar para se melhorar e melhorar a sociedade. Eu digo mais. Uhum. Vocês estão ligados por uma rede de energia, todas as pessoas. Olha. Ninguém é só. Sim. São ligados por uma rede de energia. Claro. E você não é só o Jefferson. Você é o Jefferson que eu estou vendo, com o conjunto de valores que você aprendeu do seu pai, da sua mãe, a pessoa que lhe criou, olha, do que você aprendeu, do que você construiu, que achou que era melhor, que era mais correto, oh, e achou a transcendência das suas vidas anteriores. Sim. E você ainda é a soma das pessoas que você conviveu. Então você vive numa rede de energia, ligado um com o outro. Sim. E o que precisa ser melhorado é cada um em sua singularidade, para que o todo possa melhorar. Graças a Deus. Salve Deus. Que assim seja. Assim será. Muito obrigado. Nós que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque só em ti brilha a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder por todos os séculos. Salve Deus e graças a Deus na graça de Deus. Salve Deus. Chave todos os peitos velhos e as peitas velhas, que todos os espíritos de luz que regem esta casa possa abençoar o cheio na sua caminhada. E que todas as suas conversações, seus projeamentos, levem uma mensagem de fé e de esperança, e que as pessoas possam ser transformadas por essas falas deste mensageiro, né? Que é o cheio. Que é assim, alô. E abençoar o rapazinho que lhe acompanha, né? E que você possa, meu filho, nada impedir dessa sua missão, né? Porque isso lhe dá uma responsabilidade tamanha e não pertencer a nenhuma caixa, mas a espiritualidade que te rege. Que teu tempo seja você mesmo. Oh. Salve Deus. Deus já abençoe o Chico. Sim. Chico com as forças de Angola, com as forças de Aruanda e das Matas, e que as águas de cachoeira de Oxum possa limpar a tua vida. Possa limpar tudo aquilo que tu ainda considera de ruim dentro de ti. Mas é preciso charar as feridas do passado. Sim. Fechar as portas do passado. Olha para frente somente. Claro. E a tristeza que assola na madrugada possa ser amaciada pela brisa dos teus mentores. E Pai das Cachoeiras, poxa, te abençoar. Salve, Pai João das Cachoeiras. Graças a Deus. Que ele possa te conduzir às águas claras da tua caminhada. Eu achei nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Para sempre seja louvado. Salve Deus, né, uma vida. Graças a Deus. É agora encerrando, né? Sim. Senhor, Senhor, estou aqui pedindo a oportunidade de poder estar contigo. Salve Deus e graças a Deus na graça de Deus. Fim do dia chegou e o trabalho terminou. O fim do dia chegou e o trabalho terminou. Então tudo formoso, né? Canchadinho, o pai não se cansa. Faria mais embora. Graças a Deus. Deus te abençoe. Graças a Deus, muito obrigado. Vou. Louvado seja. com Deus. A gente, quando o médium volta, a gente gosta de falar um pouquinho com ele ainda. Mas se a senhora quiser beber um copo de água, pode beber um copo de água. O tempo da senhora, não temos pressa, né? Já foram aí 3 horas de trabalho. 3 horas. É. Só por favor. Três horas. Mas se eu continuasse, eu acho que ia estar mais bem, tranquilo. É que eu não continuei, porque pronto, tem todo o contexto, né? Mas como a senhora se sente depois que volta de uma incorporação? Eu me sinto abençoada. Não me sinto privilegiada, me sinto abençoada. E sempre me emociono. Porque a gente tem tantas deformidades, né? Sim. E ser escolhida pelo Espírito de Luz para trabalhar, trazendo amor, esperança, uma palavra de fé, esperança aos irmãos encarnados, desencarnados, não tem como não se emocionar. Ah. Eu acredito que um dia que eu deixar de me emocionar, não tem sentido a missão. Sim, claro que sim. Qual que a senhora acha que para a senhora é o papel da Umbanda no mundo? Olha, a Umbanda ela tem uma especificidade do sacerdote e dos seus filhos serem instrumentos, né, de incorporação de outras energias. E isso faz ela diferente de muitas outras jeito de crer, né? E faz com que ela tenha um papel de energizar as pessoas, energizar com a energia do bem, energia do amor, energia de paz, né? A Umbanda tem um papel de fazer as pessoas se encontrarem com elas mesmas. Oh. Claro que sim. E com a sua transcendentalidade, com seus ancestrais. Com a sua ancestralidade. Exato. Claro. Claro que sim. E isso modifica as pessoas. Claro. Para melhor. Elas se perceberem. Como se porta um médium de Umbanda, um integrante dessa religião, perante a, como a senhora acredita que seria ideal, perante a intolerâncias religiosas? Bem, hoje eu sou coordenadora estadual do Senarab, Centro de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira. Eu acredito que nós não podemos mais ficar escondidos dentro dos nossos terreiros. Claro, né? Claro. A Umbanda tem uma peculiaridade de, geralmente, os adeptos terem pouca escolaridade. Então, isso fez com que a gente se escondesse. E também a nossos ensinamentos de não sair, ser tudo muito reservado, né? Então, isso fez com que a gente se isolasse muito do mundo. Claro. Mas o momento hoje que nós nos organizemos, né, para mostrar que nós somos um grupo grande e que esse grupo grande ele tem uma coisa chamada voto, que elege as autoridades. Sim. E por ter essa cidadania e que paga imposto, boa, né? Sim. Então precisa ser atendido nos seus direitos. Claro. No princípio legal do direito ao culto. Boa. Então eu vejo hoje uma necessidade dessa conscientização de direito, de que não podemos suportar alguém derrubar nossa porta e ficar por isso mesmo. Buscar o princípio da legalidade dentro, né? Não agir com violência, mas agir dentro dos nossos princípios, de se movimentar mesmo, de fazer as coisas acontecerem. Hoje nós temos uma grande conquista em Teresina, que é a Praça dos Orixás, não sei se você teve a oportunidade de conhecer. Ainda. Dia 9 é a inauguração. Oh. Nós vamos estar lá, vai ter Pai de Santo apresentando os Legos, outro cigano, a nossa casa vai com a corrente cigana. Sim. Né? Com a corrente oriental nossa. Certo. E outros pais vão com Exu, Outros pais vão com caboclo. Vão com caboclo, quer dizer o quê? Vão incorporar? É, não, vai ter incorporação. Vai ser as tendas, como se fosse nosso terreiro em praça pública. Cada terreiro vai ter uma tenda, a gente vai montar como se fosse nosso terreiro. E lá nessa Praça dos Orixás, o prefeito, atual prefeito Firmino, colocou todos os orixás. Sim. Oxalá, Ogum, estão lá. Há quem conteste. Teve muita contestação por parte de evangélicos, né? Sim. Os evangélicos ocupam todas as praças, a gente só quer uma praça para nós. Né? Mas eles estão contestando, mas é uma conquista nossa. Sim. É uma conquista do Dia Municipal da Umbanda que nós conquistamos aqui. Então nós temos muitas conquistas dentro do estado do Piauí. Essa sua avidez, esse seu gosto e esse seu amor pela Umbanda procura encontrar com todas essas realizações, qual mundo como ideal? O mundo como ideal é que todos tenham uma consciência espiritual de perceber, de se perceber e perceber o outro como pessoas, fruto de um Deus maior, fruto do amor. Sim. É o que nós somos. Porque ele disse que nós somos feitos à sua semelhança. Certo. E Deus é amor. Nossa. Né? Então, nós buscamos isso em todas as nossas atitudes. Enquanto nosso ser profissional, somos hoje diretora de um projeto social educativo, ali a Casa do Meu Norte, onde trabalhamos com crianças carentes, uma região muito violenta, e que hoje é uma escola e uma comunidade onde tem a melhor escola do país, regida pela espiritualidade. Quais são as três coisas que a senhora vê que um umbandista não faz tanto, que podia sim fazer para colaborar com esse mundo ideal? Bem, a Umbanda, ela trabalha só. As outras igrejas, as outras religiões trabalham com o poder público. Certo. O poder público dá uma casa, dá a igreja, nossa, dá o terreno para construir. Ele cria um centro social, tem o poder público que dá um auxílio mensal. Você está entendendo? Tudo que a Umbanda vai fazer é ela só. Certo. Então, assim, uma coisa que eu sinto falta em nós, umbandistas, é de nós fazermos mais trabalhos sociais. O que fez a igreja católica crescer, a igreja evangélica crescer, foram os trabalhos sociais. Só que ela não faz com o dinheiro dela, faz com o dinheiro público. Ah. E a Umbanda tem que fazer com o dinheiro dela. Sim. Então, hoje, mas nós já temos hoje grandes centros, terreiro em Teresina, que tem um trabalho social com crianças carentes. E a nossa casa está se preparando também para fazer esse trabalho. Que lindo. Que nós temos aqui fisioterapeutas, temos advogadas, professoras. Então, dentro do que cada um sabe fazer, nós queremos, temos bailarinas, queremos saber o que nós podemos oferecer à nossa comunidade. Para que elas percebam que Umbanda não é só ficar rodando em torno de um... Você está entendendo? Sim. E girando. Umbanda não é só isso. Claro. Mas as pessoas pensam que é isso. Sim. Né? É. O bandista é uma pessoa comum. Comum. Que trabalha, paga seus impostos, é explorado pelo governo do mesmo jeito. É. Só que não tem a mesma assistência. Certo. Que mas, é injusto. Que é injusto. Mas hoje em Teresina nós tivemos uma conquista muito grande com o atual prefeito. Nós fizemos um recadastramento do NIS. Uau. Onde cada um dos umbandistas tinha que dizer que faz parte de comunidade tradicional de terreiro. Sim. Para ser identificado. Claro. Como cidadão de comunidade tradicional de terreiro. Nossa. Né? Hoje nós tivemos uma conquista que 20 terreiros conquistaram um mini ateliê, onde é uma oportunidade de geração de emprego e renda nos terreiros. Nosso terreiro foi contemplado, nós temos aqui hoje equipamentos, estão passando pela formação de corte e costura, porque vai gerar renda, nossas roupas, que a gente paga muito caro, nós vamos construir, vamos fazer, confeccionar. Sim. E vamos confeccionar para vender as roupas, porque vai gerar renda, que vai nos ajudar. Claro. Né? Então, esse é um processo de sustentabilidade dos terreiros. Uhum. O que a gente espera é que não seja só 20, que a gente quer multiplicar tudo isso. E a senhora escreveu também? É. Eu e a professora Zana, que é a mãe criadora da casa. Ha. E dentro desses livros a senhora passa que proposta? Uma proposta que o espaço da escola não pode mais estar só preocupado com conteúdos. Que esse sujeito na escola, Ele está passando por uma transformação social e espiritual através do conhecimento. Realmente? A evolução espiritual dele se dá assim. E já tem algumas pesquisas que é preciso trabalhar o transcendental. Tanto faz ser católico como evangélico. A nossa escola não prega religião. Então, até para a criança ler a Bíblia, que ele é evangélico, depois você está dominando a leitura. Para ele fazer o catecismo e ler lá as orações, precisa estar lendo. Sim. Então, o conhecimento te dá uma evolução, que tu passa a conhecer, tu passa a compreender. Então, a escola tem que ser esse espaço espiritual, espaço de amor, onde, geralmente, nas periferias, as crianças, os pais saem para trabalhar cedo, elas ficam muito soltas, então elas precisam aprender a ter essa disciplina, a cultivar o amor, a paz dentro dela. Uhum. Então, nós apostamos em uma educação espiritual. Não só de conteúdos. Claro. Nós percebemos essa criança não como um aluno, mas como um ser espiritual. E o professor como esse sacerdote que vai fazer esse trabalho de amor, de afetividade. Então a nossa escola trabalha muito na pedagogia, na afetividade do amor. A senhora percebe um pouco da influência de Pestalozzi na sua forma de... Pestalozzi, Freuda. Na sua forma de... ver. É um dos nossos fundadores. Aham. É. Nossos teóricos de fundamentação. Boa. Que eu vi muito Pestalozzi no que a senhora falou. Pestalozzi. Freud, que percebe você como uma criança, como um ser espiritual. Sim. Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, que vê a sociedade como mal e a criança precisa ser protegida dela. Exato. A escola pode fazer isso. Sim, sim. Né? Claro que sim. Uau. Então, nós temos o pai da didática magna, ensinar tudo a todos, Comênios. Pronto. Claro que sim. Né? Que trata a criança como a estação do ano, como as estações do ano. Então, assim, essa é a nossa fundamentação. Então, seu envolvimento é educação, espiritualidade e união. Sim. Basicamente. Não existe nada sem isso. Tu precisa ser educado para tu perceber o que é respeito, o que é amor, o que é tolerância. Sim. Você precisa ser educado para isso. Claro. E quando tu é educado para isso, tu vai se unir às pessoas, porque tu vai respeitar. Sim. E tu vai perceber, se perceber como ser espiritual. E o outro também. Claro. E aí cria a harmonia nas relações. Exatamente. E isso vai gerar mais disciplina nas escolas, mais respeito entre alunos e professores, professores e alunos, professores e gestão da escola, né? Claro que sim. Tem algum exemplar do livro da senhora que a gente pode, se a senhora quiser mostrar, para a gente dar uma olhada? Temos. Certo. Então são dois. São. A senhora publicou dois livros até hoje. É, eu e a professora Rosana. Claro, tá, perdão. E dentro do assunto que a gente tratou aqui até agora. Da escola, da educação e da universalidade para a harmonia do todo. Uhum. Claro. Qual foi o primeiro? Esse. Esse. Qual que é o nome? Eu sou a escola. Eu sou a escola. Claro. Quem é esse eu? Ah. Eu pai, eu aluno, eu professor, eu merendeira, eu vigia. Eu sou a escola. Eu sou a escola. É isso, ou seja, todo mundo... É a escola. Por onde as crianças passam, a rua, o percurso, as famílias... Sim, né? Muito bom, muito bom. Todos são a escola. Claro. Né? O invisível é a escola. Os irmãos que estão acompanhando, a espiritualidade de cada criança é a escola. Nossa, e se a gente perceber isso, interiorizar, né? Vamos ocupar o tempo para observar e assimilar. Sim. Da escola o aprendizado. Escola. Afinal de contas, a escola é um jardim. Nossa. Né? A escola é um jardim. E ela tem que ser regida pelo jardineiro. Cada um que faz... Tem que ser um jardineiro. Cada um que faz o quê? Que parte faz da escola. Que faz ser um a jardineiro. Claro. As crianças são o quê? Flores que precisam ser bem cuidadas. Ah, é essa a temática do livro em si. Exato. E é livro com imagem. Bastante. Ele tem bastante imagem. Claro que sim, muito lindo. É uma analogia muito forte essa, né? É. Do jardineiro. Todo mundo é um jardineiro, é isso? E as crianças são as flores. São as flores que precisam ser bem cuidadas. Muito lindo. Claro que sim. Uau. Aqui tem um poema que diz assim. São poemas de nossas crianças. Sim. As crianças são tesouros, são sementes. Sementes que vão crescendo. São novas vidas de um novo mundo que vão se desenvolvendo. Aprende mais a cada segundo. É um futuro cidadão. Uma flor bem colorida que tem paz no coração. Pequenos seres humanos que têm muito a aprender, que têm tempo com suas vidas para brincarem, sorrirem e crescerem. Cada um tem um sonho para o futuro ser melhor, ter a vida mais alegre e assim tudo encantar. Uau. A criança só encanta, né? Só. Jesus disse que não se fizer como criança não terá parte no reino, né? É. Então a gente... Esse livro foi, pelo que eu sinto, foi uma conquista para a senhora. Bastante. Por quê? Uma conquista porque nós colocamos para o mundo, sobretudo para o público-alvo, professores, que a educação pública é capaz de ensinar e, sobretudo, ensinar com qualidade. Que nós estávamos numa comunidade onde a vulnerabilidade social muito nível muito elevado e a escola conseguiu os maiores indicadores do país. Avaliada pelos organismos nacionais. Qual e internacionais. Escola? Casa Meio Norte. Que é a que a senhora é diretora? Exato. Ah, entendi. Então a senhora é diretora de uma escola onde diretora a senhora implanta os seus projetos. Exato. Claro. E deu certo. Está dando certo e hoje está implantado em alguns municípios do Piauí. Que muda o que das outras? Ela muda o jeito de perceber a criança e ajuda o professor a ter uma consciência de que ele tem uma responsabilidade social na transformação da vida daquela criança e que ele é capaz de transformar aquela realidade. A carga horária e o conteúdo é o mesmo. É. Que a escola... O jeito de fazer é que é diferente. É a atitude. Atitude. Para com aquele ser. Exato. Sabendo quem eu sou na vida dele. Exatamente. Quem ele é na minha. Um olhar mais amoroso. Sim. Flores. Flores. Eu, jardineiro. Eu, jardineiro. E o segundo livro? O segundo livro é fruto de um trabalho onde nós somos dirigidos a uma escola onde ela... Tem o mesmo título do outro? Porque aqui foi uma escola, aqui foi outra escola. Claro que sim. Essa escola aqui, imagine você uma floresta cheia de espinhos. Sim. Tá certo? Certo. E solo de pedra. Certo. Então... Uma floresta cheia de espinho, solo de pedra, não daria nenhuma flor. Uhum. Nós somos mandados para essa escola exatamente porque era uma escola que não produzia. Ela era uma máquina de produzir marginais. Meu Deus. Então, nós somos mandados para lá com essa missão que foi antes avisada para nós pela espiritualidade. Claro, claro. E essa escola foi transformada e fomos solicitadas a escrever esse livro. Onde eu sou a escola, uma visão prospectiva e propositiva da escola pública. Onde a gente aqui propõe como tratar, plantar em pedras. Uhum. E cada flor exige um tipo de jardineiro, um tipo de adubo, um tipo de solo. Certo. Aqui o jardineiro continua trabalhando. E os adolescentes continuam sendo flores. Cada uma com as suas especificidades. Toda orientação espiritual. Esse livro tem uma orientação, o escopo dele todo foi feito, orientado pela vovó Candinha. Vovó Candinha, é. Claro. Pela vovó Candinha. Aí tem depoimento de professores que vivenciaram tudo, o antes e depois da escola. É um livro muito interessante. Muito. E a diferença seria que vocês, nesse contexto... Tratam cada um segundo as suas necessidades individuais. Singulares. Singulares, claro. Singulares. E aí consegue trazer para fora, porque educar é trazer para fora, né? É. Aquilo de bom que tem dentro Exatamente. De cada um. Claro. Foi isso que nós fizemos. Como? Foi isso que nós fizemos. Isso Ótimo. Só se faz com a pedagogia do amor. Do amor. Da afetividade e da crença no outro. Adequada para aquela necessidade específica. Exatamente. Sem colocar todo mundo numa bandeja e falar, vocês comem tudo igual. Não. Claro, claro. É equidade social. Nossa, com amor e espiritualidade. Exatamente. Graças a Deus. E natural que parta Se bem que outras religiões também tenha, mas de alguém como a senhora que tem tanta dedicação, amor e carinho pura pela bandeira da Umbanda. Eu amo duas coisas na minha vida. Oh. Que me rege. Sim. É ser professora, porque isso me dá a oportunidade de ser mediadora de transformações de vida. Sim. E ser umbandista. Meu. Eu tenho orgulho. Orgulho. Orgulho. Eu tenho orgulho de ser um orgulho saudável. Claro, claro. Né? Pela bondade da espiritualidade ter me escolhido como instrumento para trabalhar na lei do auxílio. Oh. E da caridade. Sim. Isso me dá uma responsabilidade social muito grande. Eu tenho que estar me disciplinando todo o tempo, vigiando cada gesto. Até quando eu pronuncio, tem um gesto, uma palavra, sim, uma atitude, eu, claro, recaio sobre mim. Né? Isso tem me ajudado muito enquanto ser humano. A senhora deve ter encontrado muitas dificuldades e adversidades no caminho. Há muitas. Em que a senhora se apega para nunca ficar no chão depois de cada queda? E se levantar novamente e ir para a batalha? Eu não chamo queda. Ah lá. Eu não chamo queda. Escorregão. Né? Ah. É, o apóstolo Paulo, na Sagrada Escritura, disse: ficai firme na fé em que recebeste. Eu aprendi com todos os peitos velhos dessa casa, pai João de Aguana, pai de Angola, vovó Candinha. Sim. Ela disse: minha filha, você pode perder tudo, você não pode perder a sua fé. Então, se você não caiu, não. Isso aí foi só para crescer e fortalecer a sua fé. Claro. Então, assim, já perdi a oportunidade de trabalho, porque eu sou um bandista. É. Embora eu fosse a única profissional que preenchesse o cargo, mas perdi a oportunidade. Sim. Já assumi cargos em repartições, que depois que souberam que era um bandista, eu fui demitida. Graças, mas eu fui avisado pela espiritualidade que isso aconteceria, mas que eu teria uma missão lá para mudar muita coisa. E eu fiz, saí feliz, de cabeça erguida. Olha. Né? E onde quer que eu vá, eu levo essa bandeira. Eu nunca vou esconder a minha rainha e meu turbante, porque eu tenho que ganhar o pão. Porque eu tenho certeza absoluta que o meu povo, a espiritualidade que me escolheu para essa missão e me colocou nessa missão através da educação, não me deixará sozinha caminhando. Eu vou estar sempre adiante. Olha aí. Eu acredito nisso. Que assim seja. Assim será. Sempre. E eu torço por cada vitória que a senhora possa conquistar com esse coração determinado naquilo que a senhora acredita ser saudável e útil, não só para si, mas para todos nós. Essa é a nossa missão, né? Ser luz. Um banista tem que ser luz em qualquer lugar. Oh. Não é só dentro do terreiro. Sim. Ele tem que ser luz. Quando nós fomos agora receber um selo internacional de qualidade pela Unesco, eu fui de turbante, a professora Dana também foi. Fui de guia. Estava lá uma multidão da elite do Brasil. Nós somos a única escola pública do Piauí a receber esse selo. E o comentário deles é: por que que botaram mais luz em cima delas? Oh. Não tinha mais luz em cima da gente, mas as pessoas viram. Viram. Por que aquela multidão subiu com elas? Não tinha ninguém, só era a professora Dana. Claro que sim. Era o nosso povo. Porque nós entregamos esse selo a eles, porque foi ele que nos deram. E esse selo é o quê? É um selo que diz que a tua escola tem uma qualidade internacional de escola pública, que tua escola está ensinando bem. Que lindo! Né? Perfeito. Então, assim, a nossa escola fica localizada numa zona muito periférica de Teresina. Sim. Assim mesmo, dentro de um buraco mesmo. Ai. Mas que tem uma comunidade maravilhosa, os pais maravilhosos, as crianças mais lindas do Brasil. As mais inteligentes, as mais graciosas, mais afetivas. Graças. A Casa Meu Norte é um espaço espiritual. É um espaço do Brasil onde tudo dá certo. Onde o amor é o rei. Claro que sim. E é um trabalho constante, em conjunto, ou seja, a espiritualidade e a sua determinação, onde o patrão é o amor. O patrão. Tem que ser. Graças a Deus. Louvado seja. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo com o vosso guia espiritual, por ter aberto essa casa para o diálogo com os espíritos. Que seja a primeira de várias outras. Então, Deus. Que assim seja. Nosso Pai Miserando possa nos abençoar, que Que minha mãe só possa te encher de ventanias, de prosperidade e bem-estar. Que assim seja. Muito obrigado e graças a Deus. Eu que eu digo às pessoas que estão no jovinho de vênio, é que não importa o quanto você tem ou o quanto você não tem, você precisa de vivenciar a espiritualidade. Sim. Vivenciar a espiritualidade não é só ir a um terreiro de Umbanda. Vivenciar a espiritualidade é buscar se encontrar primeiro consigo mesmo. E buscar um lugar onde tu possa sentir um refúgio espiritual. Que teu espírito possa sentir alegre, satisfeito, encaixado. Né? Encaixado. Onde tu sinta que aquele lugar que tu tá ali trabalhando tua espiritualidade tá fazendo você ser um ser melhor. Que é isso que a religião tem que promover. Fazer você ser um ser melhor, mais paciente com você mesmo, que vai dar mais paciência para com o outro. Claro. E dizia ao Xê, construa o seu caminho, que não tem como você errar o lugar onde chegar. Oxalá, me entrego a ti para a obra da caridade. Que os cavaleiros guardiões protejam de qualquer interferência negativa e que meus lábios se fechem se a mensagem não vier de ti. Salve Deus e graças a Deus na graça de Deus. Então, Chico, quando o homem tiver essa consciência que ele não é uno, ele é coletivo e uno, as coisas vão melhorar. As coisas vão melhorar. Então, nossa missão aqui é fazer exatamente o homem fazer essa paradinha. Parar um pouquinho. Nem que seja um segundinho. Para ele parar de pensar só ganhar bandeira. Bandeira de dinheiro. É. E ele começar a pensar que ele é mais do que isso. Eu sou Pedro Velho de Angola, na graça de Deus. Então, meu filho, eu tô aqui continuando achuntando o Xê. Que assim seja, graças a Deus. Você pergunta, eu respondo, eu lhe pergunto e você responde, né? É um diálogo. E você? Que muros físicos você frequenta? Que? Muros físicos? É. Aquele da caminhada do coração para adquirir mais sabedoria e conhecimento e disseminar no mundo. Chave Deus. Salve suas palavras aqui. Graças a Deus. Chave, pode, eu estou lhe achuntando.